Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje voltamos a ser os Gato Fedorento. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. O novo sucesso dos Magic Rude, a começar esta edição das Conversas de Esquina. Estamos de regresso e comprometido com José Diogo Quintela. Muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina. Pai, é um prazer ter-te aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui nesta... modesta casa. Uma cave, não é? Sim, então, é por aí. Não, mas, pá, mas está bem arranjada. É isso mesmo. E por isso te pergunto, estou a falar com o ator, o argumentista ou com o homem de negócio? Epá, com o ator não estás de certeza que eu não sou. Ah. O argumentista ou o homem de negócios, epá, não estás a falar neste momento com o piloto de Fórmula 1, José Diogo. Sim. É uma novidade, se calhar as pessoas não sabem. Vais seguir os passos de Michael Schumacher? Quer dizer, não, se calhar não vale muito a pena. Não, epá, não, neste momento eu considero-me nem argumentista nem um homem de negócios, mas talvez um homem do Renascimento. Um gajo com muitos ofícios. E quando é que se deu esse clique para o José Diogo Quintela empreendedor, se podemos chamar assim? Quando é que deu esse clique para os negócios? Quando me convidaram para fazer parte do negócio. Basicamente foi isso. Eu não tinha grandes ambições de ser um homem de negócios. Aliás, eu não sou um homem de negócios no sentido em que eu não trabalho nos negócios nos quais me meto. Sou simplesmente um investidor e um observador privilegiado do funcionamento do negócio, mas não sou eu que giro, porque senão aquilo não era nada giro. E como é que te sentes nessa posição de ser um Shark Tank português? Ou pelo menos o primeiro Shark Tank português? Não, é lá, sou um bocadinho. Quem me propôs negócios vai estar ali à minha frente e tal. E expõe a ideia, eu faço umas observações estúpidas e depois digo $10,000 for equity, 5%. Mas és muito rigoroso com os negócios que tens, com as pessoas que vão gerindo os teus negócios, pedes resultados, pedes contas, és muito meticuloso nisso tudo, ou deixas passar? Não, e vou já desmistificar essa ideia que tu estás aqui a fazer passar, não de propósito, mas... E que até dava jeito, se calhar, eu passar, que era que eu era este tipo de investidor que escolhia pessoas e controlava negócios, nada disso. Eu basicamente tenho sorte de ter amigos que são tipos com boas ideias e boa capacidade de as implementar e que trabalham muito bem e que me convidaram para ser sócios. Basicamente essa é a minha única mais-valia, é ter bons amigos e a partir daí não controlo nada os negócios. Eles bem se esforçam por me dar contas e pode ser desfalque. Se houver desfalque é desfalque eles também. Não, lá está, porque eu só sou sócio de pessoas em quem tenho confiança total. Sim, aliás, a minha vida profissional, eu devo ser das pessoas com mais sorte no mundo, porque todos os projetos que eu estive envolvido profissionalmente foi sempre com pessoas em quem eu confiava 100%, quer no Gato Fedorento, quer agora nos negócios, sendo que o mais visível é, sem dúvida, a padaria portuguesa. Sim. Mas nunca sentiste que se aproximaram de ti em certas alturas pelo estatuto que tu tinhas e pela própria, digamos, entre aspas, fama que possuías? Não os meus amigos, porque os meus amigos já são meus amigos muito antes de... Mas és capaz de distanciar as coisas e de filtrar quem vem ter contigo apenas com o objetivo de tentar engendrar ali algum esquema? Já te fizeram isso? Não. Não, quer dizer, se fizeram, eu não notei e não estou dentro. Mas eu tenho uma boa experiência disso. Durante toda a minha vida, desde que sou miúdo, as pessoas aproximaram-se muito de mim por eu ser muito bonito. Sim. Não, é verdade. Esse riso, só pode ser motivado pela inveja, Ruben, desculpa lá. Claro. Mas é verdade que quando eu era miúdo, desde sempre as miúdas... Se fizeste muito sucesso. Não, sim, médiozinho, vá. E mesmo os rapazes, o gajo tem tanto jeito para jogar futebol, basquete, vôlei, e então queriam ser meus amigos. Portanto, eu sempre tive o cuidado de não ceder ao elogio fácil, vá, à lisonja. Sempre foste muito popular. Não, por acaso não. Mas na minha cabeça era, portanto, treinava-me. Não há perigo disso acontecer, de eu cair vítima da lisonja. Existe o bichinho da rádio, o bichinho da televisão, existe também o bichinho da corrida? Epá, se eu... eu espero bem que não. E até porque, e se houver, eu espero que dê para tirar. Mas há o vício do exercício. Mas há o vício do exercício físico. Agora há o vício da... Sim, o exercício físico é um vício. Sim. Sim. É um vício. A corrida, no meu caso, não é um vício. Não sou daquelas pessoas que dizem que se eu não correr, se tiver 2 dias sem correr, fico maluco, tenho que ir correr. Não, eu sinto que tenho que praticar algum tipo de desporto. A corrida é o mais fácil. Meto os ténis, eu saio de casa, começo a correr... Ao fim de 10 km, ou 5, ou 15, ou o que eu quero correr nesse dia, volto para casa, está feito. Não preciso de ir para o carro e ter equipamento, esse género de chatices, que eu sou nisso, sou muito prático. Agora, não sou viciado em corrida. Depois, sou um bocadinho competitivo e a corrida permite-me ter objetivos. Um objetivo era fazer a maratona, depois é melhorar o tempo da maratona. E vou pondo esses objetivos, neste momento não tenho nenhum, mas fora isso, é basicamente para isso que serve a corrida. Mas também foste competitivo na perda de peso. Sentiste a obrigação em moldar o teu corpo, por assim dizer? Senti a obrigação. Eu morava num terceiro andar sem elevador e cansava-me subir as escadas. Isso não é normal. Uhum. Para um gajo que tinha na altura, quando eu comecei a perder peso, tinha 27 anos. Era novo, como é que um gajo daquela idade pode pesar como eu pesava 94 quilos quando eu tinha 1,72 m? Portanto, aí senti uma obrigação de perder peso. Não para moldar o corpo, até porque isso é muito difícil. Eu acho que agora só vou lá com bomba, tipo esteroides. Aqueles suplementos e... Suplementos, eu tomo alguns suplementos. Sim, suplementos, sim, não é mal nenhum, é vitaminas, é batidos de proteína, isso sim senhor. Agora, não bomba mesmo, doping, aquele do bom que tomava o Armstrong. Mas as pessoas hoje em dia ainda te reconhecem nesta nova figura, ou foram-se também habituando ao longo também do processo do Gato Fedorento a verem essa tua nova imagem que estavas a construir e que estás a construir também neste momento? Não é bem estar a construir, isto é uma coisa que nos acontece. Eu acho que as pessoas, há muitas que ainda têm a imagem do Zé Diogo Quintela, sim. E no início do Gato, principalmente. Era muito gordo. E também não ajudava o facto de eu trabalhar com três palermas, que não há outro nome, mas que te chamava são. Muito isso também. Não, e não é só isso, eles são todos altos e magros. O Ricardo é muito alto, mas o Tiago e o Miguel também são altos e são magros. Portanto, eu ao pé deles parecia ainda mais baixo e gordo. E as pessoas têm muito essa imagem... Portanto, ainda hoje, apesar de eu já estar num peso normal já há muitos anos, há 5 anos, há pessoas que continuam a dizer, está tão magro, não é doença, pois não? E eu, às vezes digo que não é, mas às vezes digo, sim. Está em fase terminal. Não duro muito mais do que isto. Recordando um bocadinho da tua carreira, voltando ao início do Gato Fedorento, a primeira série que passou na SIC Radical, depois do Perfeito ao Normal. Não me lembro nada disso, vais ter que me lembrar. Porque... Não, mas se vos dissessem aos quatro, na altura, que iriam fazer parte da história do humor em Portugal, vocês acreditavam ou riam-se na cara dessa pessoa? Mas quem é que tem esse género de conversa? Imagina, quem é que tu chega ao pé de uns gajos e diz um dia vais fazer parte da história do humor em Portugal? Há videntes que fazem isso. Está bem, ninguém, pois, está bem, mas ninguém tem essa conversa agora. Portanto, é uma pergunta... Você fazes fazer um projeto despretensioso, não, sem qualquer tipo de... Não, não digo que os Gato Fedorento não tivessem objetivos, mas sem este objetivo de evoluírem até ao ponto onde evoluíram. Era para ser uma coisa muito terrena, muito TV cabo. Ao princípio era, mas depois começou, o projeto começou a crescer, nós começámos a receber muitas, como é que se diz, muitas críticas boas das pessoas, reconhecimento. Eu lembro-me quando começámos o Perfeito Normal, não, o Perfeito Normal foi antes, ainda... Quando começámos o Gato Fedorento, as pessoas começarem a vir a falar connosco na rua e nós acharmos muito estranho. Mas depois teve tudo um aumento gradual. Depois fomos para a RTP e as pessoas aí começaram a conhecer-nos mais e depois começámos a fazer parte daqueles programas que vão para o ar no horário nobre. Sim, aos domingos. Sim, e já há muita gente a ver-nos. Foi tudo muito, muito gradual. E só quando... Não sei quando é que foi, mas... Quando parámos para olhar para trás e ver como é que tínhamos começado e onde é que já estávamos, aí é que se calhar percebemos o tamanho ou a distância que tínhamos percorrido. Porque na altura, enquanto estávamos a fazer, nós estávamos só preocupados em fazer um bom programa todas as semanas e em fazer coisas que nos fizessem rir a nós e que foi sempre o nosso objetivo. E onde é que vocês sinalizaram esse momento, esse sketch, essa altura em que vocês a partir daí nunca mais pararam? Houve algum momento crucial para que vocês crescessem da forma que cresceram? Passando depois para a televisão generalista. Não sei se há um momento, um sketch específico. Houve ali um conjunto de sketches que nós fizemos na SIC Radical que ainda hoje são vistos. Sim, e revistos. Há muitas pessoas que ainda que se lembram de sketches que eu já nem sequer me lembro e do tempo da SIC Radical, mas epá, nem sei dizer qual. Houve aquele Falam Falam. Falam, exatamente. Houve o Gás de Alfama. O Gás de Alfama, sim. Pai, deve ter havido aí mais alguns. Eu confesso que eu apaguei tudo. Fui apagando. Sabes, é como aqueles telemóveis que só tens 6 gigas. Sim. Pai, vou apagando coisas. Mas porque essa necessidade? Mas posso ir buscá-las à cloud. Agora interrompi o teu programa para me esforçar e lembrar. Fazes decker. Não, mas porque essa necessidade de ir apagando as coisas? Eu tenho má memória. Não tenho. Mas não recordas com saudades esses momentos, essa altura? Não, recordo, foi muito giro na altura. Chegávamos aos estúdios da SIC com guarda-fatos, cada um com uns fatos e umas camisas e umas gravatas lá dentro. Tínhamos um bigode que rodava por todos e que éramos nós próprios que colávamos, quando não havia lá meninas da maquilhagem. E os exteriores eram feitos tipo... À porta da SIC, exatamente, não é? Eram à porta da SIC. Hoje em dia há lá um parque de estacionamento, mas aquilo eram uns barracões da antiga FNAC. FNAC não é... Mas a dos ares condicionados. Exatamente, dos ares condicionados. Nós gravámos lá sketches e em condições muito... Hoje em dia eu recusava-me a trabalhar naquelas condições. Como disse uma vez o... Acho que era o Vítor Batista, um jogador do Benfica, que chegou a um campo que era pelado e disse: o maior não joga neste terreno. E é por isso que te pergunto, da passagem para o Cabo, da passagem da Radical, neste caso em primeiro lugar, para a RTP, houve algum síndrome, e não me interpretes mal nesta situação, mas houve algum síndrome de novo riquismo? Claro, é impossível não haver. Orçamento muito maior. Sim, orçamentos muito maiores. Deixámos de ser nós a fazer uma série de coisas. Já tinha uma equipa. Tarefas administrativas, quase. Mas esse tipo de novo riquismo, eu acho que é inevitável haver. Não, nem sei dizer agora num exemplo específico, mas só se fôssemos mesmo muito certinhos e palermas é que não teríamos tido. Nós trabalhávamos na SIC Radical a receber, já não me lembro quanto, mas tipo, não cobria os custos. Vocês tinham prejuízo a fazer o programa? Era ela por ela? Era ela por ela. Nós na altura trabalhávamos noutros projetos, escrevíamos o programa do Herman. Exatamente. Tínhamos umas crónicas na bola. E pronto, isso é que cobria. Não ganhávamos dinheiro com o programa da SIC Radical. Passamos para a RTP, onde conseguimos viver só de gato fedorento. Nessa altura largámos os outros projetos. Portanto, aí é inevitável que nos tenha subido à cabeça. Mas houve algum desleixo em algum momento na forma de produzir, ou neste caso de escrever o... Isso até acho que se... Pelo contrário. Havia mais pressão em fazer as coisas... Havia as audiências. Havia essa pressão dos números, das percentagens, do share, do... Mesmo que uma pessoa diga que não, aquilo acaba por afetar de alguma forma. Até muitas vezes nem é por nós. Repara, nós somos quatro e sabíamos bem o que é que nós queríamos fazer e sabíamos que se o trabalho tinha ou não qualidade. Temos sempre algum envisamento, mas sabíamos. Portanto, estávamos não nos afetar muito com isto. Mas quem trabalhava connosco liga muito. As pessoas que trabalham em televisão ligam muito às audiências. Portanto, numa segunda-feira, a seguir ao programa de domingo, a nossa produtora era capaz de entrar e dizer: pessoal, tivemos um grande resultado. Ou estar toda lixada porque não tínhamos tido um grande resultado. E para nós ser mais ou menos igual ao litro, sabíamos que os programas eram bons. Mas também não nos podemos queixar, porque a partir do programa da RTP, do Disque é uma Espécie de Magazine, começámos a ter audiências muito boas. Mas também não era para isso que nós trabalhávamos. Quantas vezes olhaste para um sketch dos Gato Fedorento e disseste, epá, isto não tem graça nenhuma? Epá, tantas. Há uma maneira de ver isso no alguns sketches que estão aí no YouTube, no início, em que eu me estou a rir durante o sketch. Sim. É a altura em que eu achava piada a tudo. E depois, não, pode não ser pelos sketches de não terem piada, posso ser eu que fiquei mais... Ou mais frio, ou mais profissional. Mais refinado, talvez. Sim, mais refinado. Sim, sim. Pá, porque deixei de me rir durante os sketches e, muitas vezes, até durante a produção... às tantas olhávamos todos para um programa e dizíamos, epá, isto não vai ter graça nenhuma. Deixaste de deixar graça a ti próprio também? Epá, eu nunca me achei muita graça, nunca me achei muita graça. Acho que, aliás, não posso falar por outros humoristas, mas acho que... Levas-te muito a sério? Também não, mas lá sai, são dois clichês. Isso do humorista que por dentro é muito sério e surumbático. É muito nebroso. E sim, eu vivo uma... Quase uma dupla personalidade. É um conflito interno e o humor é uma catarse, mas as pessoas não percebem que ele está a sofrer. isso é um lado. E o outro lado do clichê que é o palhacinho que se acha muita graça e que tudo o que diz é engraçadíssimo e mesmo sem querer. Não, pá, não tenho nessa ideia nenhuma das duas se aplica a mim. Voltando à RTP, diz que é uma espécie de magazine, falaste há pouco disso. Quais eram os dores de fazer aquele programa? Era preciso estar atento a tudo e a todos? Era preciso saber o que é que se estava a passar. Foi que deixaram um bocadinho o humor nonsense para praticar o humor mais... Sim, houve aí humor mais ligado à atualidade, sim. Sim. Mas o estilo de humor não nós não mudámos por estar a fazer... Nem por estar na RTP, nem por estarmos a fazer o disco, que é uma espécie de magazine. Continuámos a... Acho eu a ter o mesmo género, não sei se chamaria nonsense, também fizemos muitas coisas nesse género, mas não todas, nem na SIC Radical, nem depois. A principal dor de fazer o programa era o... Aquilo ia para o, nós gravámos aquilo no sábado, para ir para o domingo. Né? Não, e aquilo a partir de quinta-feira era muito intenso, os horários, não dormíamos... E depois passávamos a noite, a madrugada de sábado, a montar o programa para depois ir para o ar no domingo. Pronto, era a única chatice, era isso, basicamente. De resto, não. E lidando com a própria realidade, com a própria atualidade, lidando com os protagonistas, quem é que não vos achou graça nenhuma? Eu acho que muita gente... Que vocês satirizaram, claro. Pá, não sei dizer, é uma pergunta muito difícil. Sei que no outro dia uma vizinha minha disse: não lhe acho gracinha nenhuma. Mas estava a haver um conflito tinha que ver com o cocó do cão dela à porta da minha casa. E pronto, é possível que ela achasse que era só o cão dela. não me lembro nenhuma dessas figuras. Acho que houve pessoas que com certeza ficaram chateadas. Lembro-me de uma vez, mas isso teve razão, uma vez a Rita Salema, nós convidámo-la para fazer, nós fizemos uma coisa que foi a Gala dos Tesourinhos Deprimentos, convidámos muitas pessoas que tinham sido alvo Sim. dos nossos Tesourinhos Deprimentos, e ela tinha sido, e eu tinha sido particularmente cruel, fui eu que fiz o Tesourinho Deprimento, e na altura a seguir aquilo senti-me um bocadinho mal de ter feito, era gratuito, era uma coisa gratuita, era uma... Já nem me lembro bem o que era, mas lembro que era muito juvenil o gozo que eu fiz com ela. Mas ela teve um fair play enorme. Aliás, toda a gente que apareceu nessa gala, o Luís Pereira de Sousa, o Humberto Bernardo, mais alguns que agora não me estou a lembrar, mas todos tiveram um grande fair play. E eu lembro-me de ter ficado a achar, pá, isto que eu fiz com a Rita Salema não foi nada simpático. Uma pergunta talvez algo polémica. Computador. Não, isto quando está há algum tempo... E isto já regressa, espero eu. Vamos Disse ver. O teu computador regressou, a dizer, isto não tem interesse nenhum. Ah, não, já regressou. Uma pergunta talvez polémica. Alguma vez sentiste que os Gato Fedorento viviam um bocadinho à sombra do Ricardo Araújo Pereira? Epá, eu gostava que tivessem vivido mais, que era... Para... Mas tu, o Tiago e o Miguel, nunca se sentiram em segundo plano? Nunca discutiram isto, o próprio sucesso individual que o Ricardo teve? Porque havia pessoas a dizer, e eu passei por isso, lá está os programas de domingo, na segunda-feira, no, nos reencontros na escola e por aí, e muita gente dizia que se o sketch não tivesse o Ricardo, ou se o programa não tivesse o Ricardo, aquilo não tinha graça nenhuma. Não sei se vocês também notaram estas opiniões mais próximas de vocês. Nós não somos cegos nem surdos, sabemos o que se diz, aliás ainda continua-se a dizer, e é perfeitamente compreensível. Agora, para nós, lá dentro, nunca fez muito sentido, porque nós, era uma dinâmica que o nosso grupo tinha e tem, que comportava isso. Não há, nós somos os primeiros a saber, não são as pessoas que veem os programas, somos nós que trabalhávamos com ele, o bom humorista, o ótimo humorista, sem dúvida o melhor humorista português, que é o Ricardo. Portanto, não querer ou pretender que ter o melhor humorista português no grupo, epá, não faz diferença. Não somos cegos, nem o Ricardo é cego, nem nós somos. Portanto, sabemos perfeitamente, era uma mais-valia do grupo. Uhum. É a mesma coisa, pá, não sei, mal comparado com equipas de futebol, dizer, epá, tem o Messi, que o Ronaldo é melhor. Mas pronto, é dizer, epá, o Real Madrid saiu o Ronaldo, epá. É diferente. Não é tão bom, claramente não é tão bom, o gajo é o melhor do mundo. E neste caso, eu seria, só pelo estilo, Iker Casillas. Que está a ser muito criticado hoje em dia. Mas a minha mulher gosta muito dele. Gostarias, é muito bonito. Gostarias de ser substituído por Keylor Navas, então. e voltando ao vosso percurso, houve também depois a passagem novamente para a SIC, mas neste caso para a Generalista. Apesar das vossas pausas estratégicas que vocês faziam para não saturar o público e também para depois haver aquela febre do vosso regresso, vocês em alguma parte deste percurso notaram alguma saturação de quem vos via? E é por isso que esta pausa agora tem sido tão longa no ressurgimento, se alguma vez ressurgir os Gato Fedorento? É que a pausa, ou as pausas... Sentem que escutaram um ciclo, que é irrepetível. Não, é irrepetível, sim. Certamente. É irrepetível, não tornamos a ter nem aquela idade, nem aquela vontade, nem a haver, sei lá, toda uma circunstâncias do que se passava no país, por exemplo, hoje em dia, não sei se 4 miúdos têm a mesma hipótese de fazer o que nós fizemos na SIC Radical, não sei, podem ter, não estou a, eu não costumo ver assim muita televisão, não sei como é que está a SIC Radical, mas não sei se há a hipótese de 4 miúdos aparecerem e fazerem aquilo que nós fizemos. Por outro lado, aquela altura, ou aqueles... chamemos-lhe assim, aquele período em que nós fizemos, vá, todo o trabalho Gato Fedorento, éramos mais novos, a situação familiar de cada um era diferente, portanto, não sei se agora, não sei, não, sei, não era impossível voltar a haver um ciclo de 6 anos em que nós fizéssemos aquilo que fizemos durante os 6 anos de 2004 a 2010. Isso é impossível. Mas os Gato Fedorento ainda têm espaço para, provavelmente, um dia voltar com outra força, com outra experiência, com outra atitude? Eu acho espaço... Já viste bem a programação da televisão portuguesa? Sim. Achas que não havia espaço para... Havia, mas iriam ser recebidos da mesma maneira, com a mesma euforia? Não sei. A mesma euforia, boa ou má euforia? Não, a euforia, a boa euforia. Ah, euforia, por si, fúria. Não, sim. Nós, houve ali uma sempre que nós voltávamos a fazer um programa, as pessoas falavam sempre, e as pessoas não, as televisões em que nós estávamos, se fosse a RTP, fosse a SIC, era sempre o regresso do Gato. Como se nós tivéssemos desaparecido e do cada um, eu tinha feito um retiro espiritual no Tibete, tinha ido para a África, e o outro fazer uma coisa na Antártida. Não, nós estávamos 6 meses sem trabalhar, voltávamos sem trabalhar na televisão, e voltávamos, o regresso, e voltavam, faziam um circo à volta daquilo, que as expectativas eram muito grandes, e pronto, depois às tantas as pessoas começaram, epá, isso é mais um regresso, porra, Portanto, agora, se nós voltarmos um dia, vai ser o que é que não se vai escrever só sobre o regresso, independentemente do que nós viermos a fazer. A fasquia ficou muito alta? Se calhar ficou, mas não, não ficou muito alta. Já fomos nós que a pusemos lá. Sim. Portanto, não sei, teria que ser as pessoas a responder isso. Tens tempo aí para perguntar uma a uma? Ah, em Vox Pop, ah, não posso sair daqui, não posso sair daqui. Mas como cronista, perdem-se muitos amigos? Epá, não. Porquê? Porque ninguém me lê. Portanto, epá, não perde de certeza. Ganham-se alguns, acho eu. Sim. Não sei. Não me parece. Um cronista sério, não é um cronista sério, um cronista lido, com impacto, acredito que sim, quando tenho que falar de certos temas que alguém fique chateado. Agora eu não... Mas o que é que procuras passar nas suas crónicas? Procuras a atualidade? Procuras a sátira? Procuras ser sério? Passar alguma mensagem política? Quais são as principais ideias que estão... Primeiro objetivo, sempre, ter 3 mil caracteres. Pá, nem que seja o público, só... O público pede isso. Pronto, isso é a primeira. Segunda, ter piada. Terceiro, se conseguir juntar a isso, ser com a minha opinião, pá, melhor, e fico logo muito contente. Basicamente, é isto. Tem que ser... Ou tem que ser, não. Pá, bati aqui com isto. Tendo que seja com... Muitas vezes sobre a atualidade... há uma questão logística complicada, que é eu escrevo, tenho que entregar a crónica à terça e só sai ao domingo. Portanto, se for um assunto muito atual, podem acontecer coisas entre a entrega da crónica e a publicação que tornam a crónica, pá, ainda mais desatualizada ou mais estúpida. E gosto de falar também de alguns temas que me... Pá, inquietações... Eu tenho uma muito grande agora, que é pessoas que devolvem chamadas, apesar de tu já, entretanto, teres falado com elas. Isso acontece muito com velhinhos. Já ligaste-me? E eu, assim, ontem. E ela, ah, mas é que eu tinha aqui uma chamada. Eu, não, mas entretanto já falámos. Isto acontece muito com o meu pai. Ele, não, mas é que eu tinha aqui uma chamada não atendida. Eu, sim, pai, foi ontem. Entretanto já falámos. E lá... E é uma coisa que me preocupa. E eu acho que devia haver um nome para estas pessoas. Só que estou com muita dificuldade em arranjar. Se tu souberes... Talvez o teu pai goste muito de ti. Pode ser uma das... Não, o meu pai... São pessoas que são muito fracas com a tecnologia. Ok. Mas quando se fala de futebol, é mais fácil ferir as suscetibilidades. Por exemplo, quando escrevias na bola. Era mais fácil ser insultado. É porque... Tu escreves... Não se liga nada à atualidade, mas ao futebol dentro das quatro linhas, vamos a isso. É pá, sim, pancadaria. As pessoas ligam muito ao que se diz sobre o seu clube, levam aquilo muito, muito a peito. E acho bem que se tem que haver... As pessoas têm que ter um terreno do sagrado na sua vida. Se não é, a religião é o futebol. Há uma área que as pessoas também levam muito a sério. É as tunas. Ah, e as praias? Não, as tunas. As tunas mesmo? Eu já fiz duas ou três coisas sobre as tunas e recebo muita correspondência indignada. Sem falar agora de comentários na internet, mas eu felizmente não tenho redes sociais, portanto não sei o que é que se diz. Mas os comentários que fazem às tuas crónicas, não te interessa minimamente? Só como tipo análise sociológica. Ah, sim. Assim, é realmente impressionante ver o género de... o tempo... não é isso. Aliás, é o impacto que tu tens que causar numa pessoa. O ódio... Uhum. Que é preciso uma pessoa sentir para ir escrever e dedicar-se a abrir a sua página do Facebook para escrever uma mensagem odiosa sobre ti, só por uma opinião, por mais polémica que seja, sobre qualquer que seja o tema. E atenção, eu não escrevo, não sou um negacionista do Holocausto, percebes? Não. Qualquer tema de caca, as pessoas têm sentimentos muito fortes e isso espanta-me. Qual foi a mensagem mais odiosa que te fez rir? É possível que tenha sido... Fez-me rir Houve uma... Eu, há pouco tempo escrevi uma crónica sobre... Sobre a eutanásia infantil. É um tema muito polémico. Na Bélgica. Ah, sim, sim, sim, sim. E eu escrevi uma crónica sobre isso. E houve uma pessoa que desejou que a minha filha passasse por aquilo. Epa, desejou, mas não é, escreveu aquilo. E há pessoas que podem ficam muito indignadas, emocionadas. E eu juro que eu fico perplexo, mas uma perplexidade que me faz rir. Faz-me rir que haja uma pessoa que não perceba sequer a ironia de ela estar a defender um ponto de vista que ela considera justo e bondoso, usando um argumento que é do mais odioso possível para que o nem lhe chamo adversário, mas o pessoa que tem a posição contrária. Levas o teu Sporting muito a sério? Sim, eu achava que não. Achava que já estava mais ou menos imune depois daquela época do sétimo lugar. Sim, eu disse, não posso, isto não pode afetar tanto. E a verdade é que ontem, eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas ontem no sábado, foi o Maribor, Maribor, e eu fiquei, fui para a cama logo a seguir ao jogo, fiquei irritadíssimo, e achava que era uma coisa que já não me acontecia. Não mandei um chute na minha filha que estava ao meu lado por acaso, que estava a fazer barulho de propósito ao meu lado para me chatear, e afinal levo um bocadinho mais a sério do que se calhar era saudável. Mas és um homem de dizer palavrões, ter o coração acelerado quando vês o teu clube em campo, ou isso é uma coisa de gente mais jovem? Não, eu acho que é de gente mais velha. Digo alguns palavrões, embora a minha filha agora comece a corrigir-me. Ela, portanto, neste momento só posso dizer bolas. Ah, bolas! Que é muito repulsivo. É. E ela sabe, ela, bolas só o pai pode dizer, porque ela não pode. Ela sabe que ela não pode dizer bolas. Ao nível de sentir mal fisicamente, já me aconteceu algumas vezes. Quando o Sporting foi jogar com o Manchester City, eu fui ver o jogo. A Manchester. Perdemos 3-2, mas fomos eliminados. Mas passámos. Sim. E no último jogado o guarda-redes deles ia-nos metendo um golo. E eu acho que eu tive isto de ter um ataque de coração. Pá, senti-me mal fisicamente. E fiquei muito contente. Quer dizer que gosto mesmo do meu clube. E Bruno Carvalho é o homem certo para este Sporting? Ou ainda tens as tuas dúvidas? Não tenho dúvidas. Acho que está a fazer um bom trabalho. Acho que ser presidente de um clube não é fácil. E presidente de um clube como o Sporting... Pá, deve ser ainda mais difícil, e principalmente sabendo de onde é que nós vinhamos, acho que o Bruno Carvalho foi uma ótima eleição que os sócios fizeram para cortar, pelo menos eu acho que por pior que o Bruno Carvalho se possa vir a mostrar, e neste momento não acho que esteja a mostrar-se nada mal. Nada mal, aliás, por pior que se possa vir a mostrar, nunca será tão mal como as direções anteriores que nós tivemos e que deixaram o clube em muito mau estado. A última dinastia em Portugal existiu no Sporting? Aquilo não é bem uma dinastia, porque aquilo era um grupelho de... Epá, eu nem consigo bem explicar aquilo. Mas basicamente é uma... um conjunto de incompetentes, mas que se vão promovendo uns aos outros, e que tomaram conta do clube. Há uma, ao contrário do que as pessoas dizem, o Sporting não é um clube de elites, é até um clube bastante popular, é um clube muito transversal, e qualquer sportinguista que vá aos jogos e que vá às deslocações e percebe isso. Mas de facto... havia um grupelho que se considerava uma elite e que achava que tinha uma espécie de direito divino, tinha direitos sobre o clube. Junta-se a isso uma doutrina de pensamento, da chamada da gestão profissional, que eles eram todos gestores e eram todos formados e vinham de boas empresas, quando na realidade isso para mim até era um sinal pior, de maior incompetência, como se veio a provar. Muitas vezes dizia que era muita malta do BES, e vê-se o que é que era o BES. Portanto, acho que o corte que o Bruno Carvalho fez com esse passado recente, só isso já o coloca no, entre os bons presidentes sportinguistas. Era preciso um sportinguista a mandar no Sporting. Sim, um gajo que pusesse o Sporting acima de outros interesses, sim. Como é que é o José de Oquintela pai? É muito diferente daquele que está aqui hoje? Não. Eu acho que eu tenho... O que é que se ganha, o que é que se perde? Tens mais medo hoje? Tens. A partir do momento em que tens um filho, acho que imediatamente começas a ter medo por outra pessoa, não é? Porque é que possa acontecer-lhe. E começas também, não digo a ter medo, mas a ter se calhar mais cuidado contigo, no sentido em que, enquanto esta pessoa é pequenina, ela não pode ficar sozinha, portanto, era bom que não me acontecesse nada. E começas, de facto, a ter mais cuidados para o futuro, a preparar melhor o futuro, que é para não deixar, em caso de algum azar, uma criança desamparada. Essas mudanças acontecem na vida de uma pessoa. De resto, acho que perdes algum sono, perdes um bocadinho de paciência, mas anulaste-te enquanto pessoa, ou ainda hoje te anulas enquanto pessoa, ou consegues ter, digamos, como o secretário-geral do PS, que se anulou por causa do partido. Não. Mas ainda tens alguma réstia de liberdade? Ainda te sentes um homem livre? Ainda sou um homem, sim. Não, a maneira como isto funciona é, portanto, os meus testículos, os 6 dias por semana, estão na carteira da minha mulher, e ao domingo ela devolve-me-os para eu poder então fazer algumas coisas, dá gajo. Continuo a ser dono da pergunta agora. Vou para casa, vou pensar um bocado e vou ter uma conversa grande. Vai falar com a tua filha, estás-me a tirar a liberdade. Tens uma filha, tens que estar em casa algumas horas, tens que... algumas coisas tens mesmo que fazer, mas não pensas... Eu, pelo menos, não penso nisso como perder a liberdade. Mas ela percebe-se, e voltando aqui a colocar entre aspas, eu sei que se calhar não gostas muito de usar esta expressão, dessa fama que tu tens. Não, ela ainda é muito pequenina. Muito pequenina. Não sabe o que fizeste, não... Não. Eu vou ter que... minha filha... Mas queres lhe mostrar essa fase? E dizer aqui, o papai era muito conhecido. Não, eu vou ter que lhe mostrar aquilo mais cedo ou mais tarde, que é para ela perceber que eu era um homem trabalhador. E não este madraço que agora se arrasta por casa. Mas não faço questão, quer dizer, não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário. E sei que mais cedo ou mais tarde ela vai perceber, mas para já não. Mas não te reconhece nos anúncios, não? Ah, não, e sim, mas ainda é muito pequenina para perceber o que é que aquilo é. Tens planos para o futuro dela? O que é que gostavas que ela seguisse, que ela fosse? Não, nada. Não tenho planos nenhum, não vou fazer planos para ela. E aumentar a família? Isso agora transformou-se um bocadinho naquelas entrevistas do Daniel Oliveira. Mas vamos já sair deste registro aqui a pouco, sim. não sei. És um homem com o sonho de uma família muito grande, ou um filho, ou neste caso uma filha, já te dá água pela barba? Eu tenho 2 enteados também, portanto somos 5 lá em casa. Já tem um tamanho razoável. Mais do que isso, eu não quero estar aqui a comprometer, porque a minha mulher pode ouvir. É teu próprio passo escolho, que quer a natalidade mais pujante, digamos assim, e pode depois apontar-te o dedo. E tem razão, e neste momento é um problema, não só em Portugal, mas como no mundo, problema pelo menos na Europa, da demografia, já fiz a minha parte. Quer dizer, falta-me fazer 0,4 crianças, porque acho que cada casal devia fazer 1,4. Sim, mas 0,4 crianças é complicado. Não, tenho que fazer mais 1,4, não sei como é que vou fazer isso, mas pronto, se calhar... Vou ter que ter uma e depois cortar a meio. Não sei como é que se faz. Como é que respondes às pessoas que acham que tu, o Ricardo, o Miguel e o Tiago são os vendidos por fazerem anúncios da Mel? Mas que pessoas é que dizem isso? Há pessoas que dizem. Mas vendidos a quê? Ao Mel? Vendidos, neste caso, sim. Mas o que é que vendemos? Vá. Neste caso, os produtos, fazer ser a cara de uma marca. Nesse caso, não somos vendidos, somos vendedores. Mas havia em volta do jogado futurento uma espécie, aquela coisinha que existe à volta dos anjos, a auréola, acho que é assim que se diz, de bons samaritanos e que não poderiam estar associados a qualquer marca, a qualquer produto. Não, essa eu nunca tinha ouvido. Agora, o que eu sei é que desde o início, desde que nós fizemos o gato, quando nós começámos, quando era eu e o Ricardo, no Perfeita Normal, e depois, passados 3 meses, começámos a fazer o Gato Fedorento com o Ricardo, com o Tiago, o Miguel, eu e o Ricardo, houve malta que disse, isto com eles dois é que era giro, pá. Com os outros, agora com os que são 4 já perdeu ali qualquer coisa, pronto. Quando fomos para a RTP, malta disse, epá, SIC Radical é que era bom, agora venderam-se à RTP, aos canais generalistas, Prime Time, pá, estão vendidos. Quando começámos a fazer o disco, é uma espécie de magazine, atualidade. Então os gajos eram bons, era a fazer coisas sem ser da atualidade e venderam-se esta coisa, facilidade de coisa da atualidade. Fomos para a SIC, vendidos agora à SIC, fazer a mesma coisa. Ou seja, nunca consegues agradar a toda a gente. É como aquela fábula do velho, do burro e da criança. Que sabes qual é? O burro, vão com o burro para a cidade. Mas ninguém vai em cima do burro, passa um gajo e diz, então ninguém vai em cima do burro, pois vão, estupidez. Depois, primeiro vai o miúdo e depois diz, então mas vai o miúdo em cima do burro e o velho é que vai a pé, mas que estupidez, trocam, então mas deixa a criança ir a pé, então vão os dois em cima do burro e o burro morre. Acho que morre, se não morre é moral da história, não se consegue agradar a todos. Pronto, não se pode agradar a gregos e troianos, todos os provérbios que quiseres arranjar. Há de sempre haver quem não concorde com o passo da carreira, neste caso do Gato Fedorento. Nós não consultámos. Estaremos a falar de e há pouco falávamos disso na questão dos comentários e tudo mais. Estaremos a falar de inveja? Não sei, sinceramente. Não sei o que é que motiva. Acho que há muitas motivações para as pessoas virem dizer isso. Muitas vezes às vezes é ignorância, no sentido de não saberem bem o que é que se está a passar ou porque é que nós tomamos determinadas decisões. Mas não, eu, felizmente não, nunca gerimos o nosso projeto de Gato Fedorento, nunca gerimos em função daquilo que as pessoas poderiam achar, e acho que não nos demos mal. Não deve e haver das coisas, acho que o saldo é bastante positivo. Não me arrependo, e acho que não nos arrependemos os 4 de ter feito as escolhas que fizemos. Sobre isso da publicidade, não sei. Achas que as pessoas que quando vão ver ao YouTube ver os vídeos do Seinfeld vão lá dizer, fizeste anúncios para que ele fazia aqueles cartões de crédito American Express, ou Woody Allen, que também fez anúncios, sem querer comparar o Gato Fedorento à qualidade desses super artistas, mas é o patabaixismo típico português. E há pouco falavas da questão da vossa carreira e do vosso trabalho, e perguntava-te de outro síndrome, neste caso de quem vive por cá, que é essa falta de consciência em relação ao trabalho que tem que se ter para se ter sucesso. Ou seja, eu acho que muitas das vezes vocês são criticados por desconhecimento de onde vieram e onde chegaram. Vocês de alguma forma também notam nesse círculo de inveja, digamos assim, que o vosso trabalho, a vossa insistência não é devidamente reconhecida? Não, isso por acaso não senti isso. E mais uma vez, quer dizer, eu não sei se é inveja, não sei se é só inveja. Acho que é um bota-baixismo puro, neste caso, talvez. Acho que o bota-baixismo, esse, se quiser chamar-lhe isso, é fácil, é uma coisa que é fácil fazer. Hoje em dia, há bocado quando estávamos a falar sobre redes sociais, espanta-me o que é que leva uma pessoa a ir fazer um comentário desagradável daqueles, mas a verdade é que é tão fácil, não é? Hoje em dia, com o telemóvel, estás a ler um artigo do, vamos imaginar, do Público Online no telemóvel, irritas-te com o que está ali escrito, se carregares logo num botão, faz logo para fazer um comentário e escreves o que quiseres. Como anónimo e tudo mais. Como anónimo. E, portanto, é fácil. É fácil. É, e é muito mais fácil, ou pelo menos o instinto é muito mais para fazeres isso do que teres o instinto de leres uma coisa boa e dizer: epá, olha, sim senhor, aqui está uma boa notícia. Vou dizer que sim. Não, não são muitas as pessoas que fazem isso. Eu não sei se, e não digo que, e não é uma coisa portuguesa, atenção. Eu acho que isto é uma coisa humana. Infelizmente, as pessoas parece que afastam ou fazem um atalho no seu caminho para ir dizer mais pressa, para ir dizer mal ou empurrar para baixo, do que pelo contrário, para dizer bem. Pá, acho que é... Não sei se é bom ou mau, mas faz parte da natureza humana. Em relação a nós, pá, nunca foi uma coisa que dessemos assim muita importância. O que tens contra as redes sociais? Basicamente, o facto de não estar nelas. Mas gostavas de estar? Não. Não, eu vou... A minha atitude em relação às redes sociais, por um lado é de sobranceria, em relação, por exemplo, ao Facebook, que é isto, então, estou aqui, e olhem para mim, estou aqui, e falar com pessoas que não vejo há muito tempo, ou que não conheço, pá, não. Okay. Eu, pelo contrário, quero restringir os contactos, mesmo com pessoas que eu conheço. E sei pessoas que eu conheço que também querem restringir os seus contactos comigo. Portanto, tenho essa atitude de sobranceria e também de ignorância em relação ao Twitter, que eu ainda não percebi o funcionamento. 140 caracteres? Não, isso eu sei. 140 caracteres e... Pá, e acho muito giro escrever em 140 caracteres. Piadas em 140 caracteres é difícil e é um bom desafio. Agora, eu vou a uma página do Twitter e depois tem um arroba, e hashtag... Mas quem é que está a dizer? Aquilo, sabes o que é que me parece? Parece um daqueles romances do Lobo Antunes que muda o narrador a meio, mas quem é que está a falar neste momento? Não percebo qual é a personagem, mas estão-se a juntar conversas e parece um velhinho a falar, mas é a minha atitude em relação ao Facebook, não, ao Twitter. Mas é uma coisa engraçada em relação a isso, sabes que nós no Gato Fedorento, quando nós tínhamos o blog, sim, nós nunca tivemos comentários. Isto já em 2003. Nunca ativaram essa possibilidade? Nunca. E pessoas mandavam-nos mails. E diziam, mas comentários e não sei o quê. E nós não tínhamos, porque... isto que eu vou dizer é mesmo muito, muito presunçoso. Mas nós não estávamos minimamente preocupados. Eu estava-me a cagar o que é que as pessoas pensavam sobre o que é que eu tinha acabado de escrever. E há outra coisa que era, as pessoas entram em contacto contigo, por educação tu tens que responder. E então não vocês queríamos... eram mal educados? Não, não, nós não queríamos ser mal educados. Portanto, corta logo a hipótese dos comentários. Okay. Aos mails. Eu lembro-me que também deixávamos a volumar muita, muita correspondência, mas acabávamos sempre por responder a tudo. Não houve moda da vossa parte das redes sociais, mas aderiram àquela febre dos blogs na altura, em 2003, 2004, sim, mais ou menos assim. Sim, nós fomos daquela primeira geração dos blogs. Aquilo era engraçado, porque... Nós, na altura, o nosso trabalho era... escrevíamos para o Herma, não é? Escrevíamos para... Fizemos o programa da Maria, o Ricardo e o Miguel ainda faziam mais coisas, trabalhavam lá há mais anos nas produções fictícias, mas não havia um sítio onde nós publicássemos as nossas trabalho. Coisas. Uhum. Aqueles sketches que, se calhar... o caso do Miguel e do Ricardo, que apresentaram uns sketches para o programa da Maria e que foram rejeitados... Muitas razões, não deu para fazer ali, então vamos aproveitar os textos e usar para outra coisa. E depois, inclusive, houve sketches desses que entraram no Gato Fedorento. A mesma coisa para mim e para o Tiago. Nós tínhamos textos humorísticos, mas não tínhamos sítio. Isto não dá para usar para o Herman, não dá para usar para a bola. Então, onde é que pomos? Olha, tínhamos no. Foi uma ótima ferramenta, por acaso, o blog. E olha, acho que a nossa entrevista está a terminar. Isso é mesmo sentido? Eu começo a entrar na conversa. A recomendação do Ricardo estava correta? Estava. Foi ele o responsável por estar aqui hoje. Claro. Se não tinha, olha, os teus mails, logo, delete. Sinto-me tão satisfeito a ouvir isso. Sinto-me tão satisfeito a ouvir isso. 2 minutos e meio para terminar as conversas de esquina. Pergunta da praxe. Não que, o que dizem que... os teus olhos, mas quem é o José Diogo Quintela? Epá, não sei. Isto é uma boa questão. Costumas fazer esta pergunta sempre? A toda a gente. Pois é. E as pessoas respondem o quê? Pois. De características intrínsecas à pessoa. Olha, é amigo do seu amigo, é pá, bom pagador de impostos. De dívidas, é pá, de impostos, acho que sou um ótimo pagador de impostos. Felizmente, é bom sinal. E que, como é que eu me posso caracterizar? Epá, sou marido, pai, sou padrasto, que é uma palavra assim com umas conotações um bocadinho negativas, negativas, uhum. Parece, mas não, pá, acho que, espero eu que não. Se eles ouvirem isto, espero que achem que não. Pá, sou eu gosto muito da expressão gajo porreiro. Gostava de achar que era um gajo porreiro. Portanto, se for isso, olha, bom. E é isto, o gajo porreiro esteve nas conversas de esquina, José Diogo Quintela, muito obrigado pela tua presença, espero sinceramente que tenhas gostado destes muito. 57 minutos de entrevista. Voltamos então na próxima semana, beijinhos e abraços, um bom fim de semana, tchau tchau, as conversas de esquina voltam no próximo sábado. Blessing till the day I die. So